escravo, eu sou dos olhos dela. Só que ela caiu do céu. Uso um trago na lapela. Sou escravo, eu sou dos olhos dela. Pena verde no chapéu. Me deu sorte, ela caiu. Mas pena verde não abro mão, pois desconfio seu coração. Pena verde, pena verde, pena verde, pena verde. Uso um cravo. Sorte, ela caiu do céu. Não adianta fugir do feitiço. No fundo você é toda sorriso. Agora sim não há mais problema. Eu tenho você, sei que vale a pena. Mas pena verde.